Tome cuidado, mano, nessa guerrilha. O crime te convida e cita desviar da trilha. Mantenha a cabeça no lugar pra não se perder, porque o prejudicado é só você. A cada tempo que se passa, perde vidas em vão. Seduzidos pelo álcool, já não mais lutarão. Os que estão na frente da TV serão massa manipulada se não tiver reação. De tão adversão, faz o povão vibrar. Só que do lado de cada tele é outra história. Quem tem força pra lutar, venha com nós agora. Veja massa, o levante em rumo à vitória, mano. Cada passo tem que ser calculador. Quem tem força pra lutar, venha com nós agora. Veja massa, o levante em rumo à vitória, mano. Vai ter fim, mas eu não me vendendo, já tá bom pra mim. Aonde eu for, tenho que manter minha ideia, porque eu sou das colinas e nunca neguei elas. Vivo aqui no sobe e desce de ladeira, lá do barraco do Jurim vê a favela inteira. Vê a polícia invadindo aqui pra bater, enquadrando o tique e tá ralando sem poder. Na luta diária com carrinho de papelão, às 6 da manhã Quem tem força pra lutar, venha com nós agora. Veja massa, o levante em rumo à vitória, mano. Cada passo tem que ser calculador. Quem tem força pra lutar, venha com nós agora. Veja massa, o levante em rumo à vitória.